Jesus veio e sorriu para mim. Eu estava chorando e ele sorriu para mim. Pra que ficar aí pensando em nada, olhando para o alto sem entender que você está perdido nessa estrada, sem saber aonde ir, sem direção. Não quero falar demais, eu só quero te mostrar alguém. Me deu a mão, me deu amor, hoje sou feliz demais. Jesus entrar, então vou te dizer agora.